A paz do Senhor, irmãos, irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional, particularmente no livro de Números, hoje no capítulo 29. A leitura do texto da Sagrada Escritura é o que vai tomar um pouquinho mais de tempo, é um capítulo extenso, porque fala das ofertas, ofertas do dia do perdão, ofertas das festas das tendas, uma série de particularidades da comunidade de Israel naquele momento. Mas depois, tanto a nota de rodapé como a palavra pastoral é muito direta. Então, nós vamos ser bastante breves nessa devocional. Mas eu recomendo que você ouça com cuidado uma afirmação que faremos, uma afirmação que faremos com relação a esse capítulo de modo especial. Números capítulo 29, versículo 1 em diante. Yahvé deu a Moisés as seguintes ordens para o povo de Israel. No primeiro dia do sétimo mês, convocareis uma assembleia santa. Não fareis nenhuma obra ou trabalho servil. Será para vós o dia das aclamações, dia do toque do chofar, em que soareis vossas trombetas em todo o arraial. Oferecereis em holocausto, que será completamente queimado, exalando aroma agradável ao Senhor, um touro novo, um carneiro, sete cordeiros, de um ano perfeito, sem defeito. Sua oblação de flor de farinha, amassada com o melhor azeite de olivas, será de 3 quilos para o novilho, de 2 quilos para o carneiro, de 1 quilo para cada um dos carneirinhos, e um bode expiatório em sacrifício pela ofensa e pecados, a fim de que se realize o rito de expiação para todo o povo. Isso além da oferta que é completamente queimada em sacrifício no primeiro dia do mês, junto com a oferenda de cereais e além do holocausto perpétuo queimado todos os dias, junto com a oblação, oferta de cereais e suas correspondentes libações, ofertas derramadas de vinho, de acordo com o estatuto, em perfume muito agradável, como oferenda queimada a Yahvé. No décimo dia do último mês, tereis uma assembleia santa. Jejuareis e não realizareis trabalho algum. Oferecereis um holocausto a Yahvé, que produza aroma agradável ao Senhor, um novilho, um carneiro, sete cordeiros de um ano, que escolhereis dentre aqueles que não apresentam nenhum defeito. Sua oblação, preparada com a melhor farinha de trigo, misturado ao fino azeite de oliva, será de 3 quilos para o touro novo, de 2 quilos para o carneiro, e de 1 quilo para cada um dos sete cordeiros. Será oferecido um bode em sacrifício pelos erros e pecados. Isso além do bode expiatório que é oferecido para purificar o povo e além do sacrifício que é queimado diariamente como holocausto, junto com suas oblações, as ofertas de cereais e suas libações, as ofertas de vinho derramado correspondentes. No 15º dia do sétimo mês, tereis uma assembleia santa. Não fareis nenhuma obra ou trabalho servil, e durante 7 dias celebrareis festa a Yahvé. Oferecereis um holocausto, oferenda queimada, em aroma agradável ao Senhor, 13 novilhos e 14 cordeiros de um ano impecáveis, sem defeito. Suas oblações em flor de farinha, de trigo amassada com o melhor azeite de oliva, serão 3 quilos para cada um dos 13 touros novos, de 2 quilos para cada um dos 2 carneiros, e de 1 quilo para cada um dos 14 cordeiros. Acrescentar-se-á um bode expiatório em sacrifício pelo pecado do povo, isso além do sacrifício completamente queimado, consagrado todos os dias, junto com a oblação, oferta de cereais, e a libação, oferta de vinho derramado que o acompanha. No segundo dia, 12 novilhos, 2 carneiros, 14 carneirinhos de 1 ano, sem mácula, perfeitos. A oblação e as libações correspondentes, feitas de acordo com todas as prescrições, segundo o número dos touros novos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório para tirar o pecado do povo, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e das suas libações. No terceiro dia, 11 novilhos, 2 carneiros e 14 carneirinhos de 1 ano, sem mácula, perfeitos, a oblação e as libações correspondentes, realizadas em conformidade com o estatuto, de acordo com o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. No quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 carneirinhos de 1 ano, sem mácula, perfeitos, a oblação e as libações correspondentes, feitas de acordo com o estatuto, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. No quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 carneirinhos, de 1 ano, sem mácula, perfeitos, as oblações e libações correspondentes, feitas em conformidade com as determinações, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. No sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 carneirinhos de 1 ano, sem mácula, perfeitos, a oblação e as libações correspondentes, feitas em conformidade com os estatutos, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e das suas libações. No sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 carneirinhos de 1 ano, sem mácula, perfeitos, as oblações e libações correspondentes, realizadas de acordo com as prescrições, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros, e um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. No oitavo dia, proclamareis vossa Assembleia Santa. Nesse dia não fareis qualquer obra ou trabalho servil. Preste atenção, esse é o oitavo dia, tá bem? Depois de 7, o primeiro dia da outra semana. Muito importante para nós cristãos. Oferecerei o sacrifício de um holocausto, que será completamente queimado, que produz um aroma agradável ao Senhor, um touro novo, um carneiro e 7 carneirinhos de 1 ano, sem defeito, perfeitos, a oblação e as libações correspondentes, feitas conforme o estatuto, de acordo com o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros e um bode expiatório para o sacrifício de tirar o pecado do povo, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. Portanto, isso é o que oferecereis a Yahvé nas vossas solenidades, além das vossas oferendas, por causa dos votos que fizestes, das vossas ofertas voluntárias, dos vossos holocaustos, oblações e libações e dos vossos sacrifícios de paz e comunhão. Assim, Moisés transmitiu aos israelitas tudo o que Yahvé lhe havia ordenado. Irmão, irmã, você percebeu que em todo o capítulo há uma repetição daquilo que deveria ser oferecido em cada dia. E um destaque especial, bom, poderíamos falar de uma série de simbologias e tipologias com os cordeiros, com o bode expiatório para remissão do pecado, há uma série de elementos rituais, cerimoniais, que podem ser explorados para um significado mais amplo. No entanto, depois de termos falado no dia de ontem sobre Números capítulo 28, e por vir numa sequência cerimonial, hoje eu quero me ater a um elemento fundamentalmente que é importantíssimo para a nossa vida como seguidores de Jesus. Um ponto importantíssimo. Tá bem? Há vários elementos historiográficos, há vários elementos das festas que podem ser estudados, há vários símbolos aqui com o cordeiro, com azeite, com os carneiros, com o bode, com aquilo que era derramado, a oferta do dia do perdão, a oferta da tenda. Então, há uma série de elementos que, evidentemente, nós não estamos aqui fazendo um comentário do capítulo, não é um comentário bíblico, é uma palavra devocional, uma palavra pastoral. E nessa palavra pastoral há um elemento que eu vou destacar. Mas antes dele, eu quero ler para você um aspecto também registrado na nota de rodapé da BKJA para ampliar o seu conhecimento do capítulo 29 em particular. Tá bom? Isso acrescenta a leitura bíblica, é o principal. Depois, um brevíssimo comentário no rodapé também acrescenta, uma palavra pastoral acrescenta e para sempre. Toda a sua oração e todo o seu estudo do significado de cada elemento, tanto para a comunidade israelita naquele momento, como sua significação para o cristianismo hoje. Mas vamos fazer a leitura da nota. O número 7 e seus múltiplos, mais uma vez, irmãos e irmãs, nesses mais de 500 estudos e devocionais que já fizemos, que estão registrados no blog. O número 7 e seus múltiplos indicam a perfeição. Não perca isso de vista. Já vem desde o sétimo dia criacional. 7 dias. 6 dias Deus fez todas as coisas, no sétimo ele se regozijou pela obra que ele havia completado. Ele descansou nesse sentido. E isso, esse sete criacional, depois é repetido por toda a Bíblia. Então, o número 7 e seus múltiplos indicam a perfeição. das celebrações no sétimo mês. Celebrações do sétimo mês, melhor dizendo, que é o mês de Tisri, um tempo para se alegrar de verdade e descansar no Senhor depois de muita luta e trabalho. Os crentes em Cristo se regozijam em Jesus e entram no descanso proporcionado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Yahvé, mediante a fé. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, Hebreus capítulo 4, versículo 3 a 10. É uma época de consagração especial. A grande ênfase que se dá às ofertas ilustra vividamente as próprias vidas em consagração a Deus. Nossas vidas, irmãos e irmãs, em consagração a Deus, de modo pleno, perfeito, constante e feliz. É um período particularmente reservado à expiação do pecado e os maus sentimentos, obra realizada por Jesus na cruz do Calvário, quando ele fez a expiação do nosso pecado. E quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, nós aceitamos também que fomos atraídos à cruz, e quanto a morte dele fez com que nós morrêssemos com ele. E o que morreu de nós? Diz a Bíblia, quanto ao morrer, foi para o pecado. Então é um período particularmente reservado à expiação do pecado, dos maus sentimentos. Versículo 5 a 11. No meio das festividades, a lembrança do pecado. Você viu quantas vezes foi falado do bode? Mas também e principalmente a eliminação da culpa e dos prejuízos causados pelo mesmo. Quando Jesus declarou está consumado, é porque estava consumada, a obra estava completa. Agora todo aquele que aceita a Jesus como Senhor e Salvador tem essa obra completa realizada em sua vida. Está consumado o pagamento da dívida do pecado e das consequências. Depois nós entramos num processo não só a ressurreição, né? Mas de novo nascimento, um processo de santificação em direção à perfeição em Cristo Jesus, que vamos certamente vivenciar por toda a eternidade. Os momentos mais brilhantes e nobres da nossa vida religiosa, religada a Deus, se você preferir, se fundamentam no perdão concedido pelo sangue expiatório de Jesus Cristo. Significado da Santa Ceia. A nossa experiência se fundamenta nesse perdão concedido pelo sangue expiatório de Jesus Cristo. E por isso também devemos liberar perdão a todos quantos nos ofenderam e machucaram. Cuidado, irmão, irmã, para você não tomar uma postura, um posicionamento, só de receber, de dizer assim, eu recebo o perdão de Jesus Cristo, sou um seguidor de Jesus Cristo, mas eu não concedo perdão a quem me ofendeu. Quero dizer que isso é absolutamente impossível. Não há essa possibilidade. Porque você recebe o perdão na cruz, mas é para perdoar também. Porque você será julgado no juízo final pelo perdão que você liberou. Você será julgado segundo o perdão que você concedeu. Porque se você não concedeu perdão a quem pecou contra você, você também não será perdoado, mesmo que Jesus tenha feito a obra na cruz do Calvário. Não pode ser cínico, hipócrita, de dizer eu recebo o perdão, mas não perdoo. E o perdão de Lucas 15, o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, mostra que perdão é o restabelecimento de toda a comunhão com o filho pródigo. Há uma festa que é feita no final da reconciliação. O pai amoroso espera, concede a ele a posição de filho, devolve as sandálias, devolve a aliança, o abraça, o acolhe e festeja. Então, perdoar significa restabelecer a comunhão com a pessoa que te ofendeu, colocá-la de novo no rol das pessoas que têm comunhão com você. Porque se você diz, ah, eu perdoo, só que não quero mais papo. Então, quero te dizer que esse não é o padrão do perdão bíblico. Não é assim que Deus fez. Fechando esse parêntese sobre o perdão, eu encerro com uma palavra pastoral sobre essas festas fixas da comunidade de Israel. Repito, não destacando o detalhamento de alguns elementos que podem ser explorados, mas fundamentalmente, um elemento aqui que está presente em todo o capítulo e que precisa ser observado pelos discípulos e discípulas de Jesus. O povo de Israel foi orientado, irmão, irmã, a louvar ao Senhor de modo específico nas festas fixas. Você reparou? Tem uma quantidade certa de cordeirinhos, de carneirinhos, tem a libação que é feita, tem o óleo, tudo é detalhadamente explicado para Moisés, que transmite ao povo de Israel. Então, o povo de Israel foi orientado a louvar ao Senhor de modo específico. Exatamente como ele desejava nas festas fixas. Também houve orientação com relação ao procedimento, no caso dos votos que eram feitos. O voto que fosse feito perante o Deus do céu deveria, o Deus dos céus deveria obedecer esses critérios. A comunidade israelita adorava através das ofertas voluntárias, assim como nós hoje devemos adorar através das ofertas voluntárias de nossa vida como um todo. No caso dos holocaustos consagrados, tudo deveria ser feito, preste atenção, tudo deveria ser feito conforme a orientação dada a Moisés, a fim de que fosse agradável ao Rei dos Reis, que libertou Israel do Egito, e estava cumprindo a promessa feita a Abraão, mencionamos ontem, séculos atrás, no que tange à terra prometida. Tudo deveria ser feito conforme a orientação que Deus deu a Moisés. Havia o direcionamento quanto à festa de manjares, as libações, ofertas pacíficas, como mencionei, e o texto é claro. Moisés transmitiu com fidelidade ao povo tudo o que o Senhor ordenou, a fim de que todo louvor e adoração por meio das ofertas fosse realizado segundo a ordenança do Senhor. Segundo a ordenança do Senhor. Observe, irmão, irmã, que em nenhum dos casos há espaço para improvisos. Ou seja, a oferta considerada pelo Senhor como aroma suave e agradável é aquela que foi ministrada segundo tudo quanto ele orientou. Ele deu parâmetro para tudo. Ele deu quantidade para tudo. Ele deu modelo para tudo. Não há espaço para improviso, coisa que nós temos visto nos últimos séculos, em particular no nosso. Quanto improviso! Quanta coisa que não está na Sagrada Escritura e que evidentemente não agradam a Deus. Por isso, a palavra pastoral e o destaque que eu faço é esse. Amados discípulos e discípulas de Jesus, observem atentamente o ensinamento desse capítulo. O Senhor é quem define aquilo que deve ser oferecido, o modo como deve ser realizado, o período do dia, a semana, o mês do ano, o detalhamento geral e específico de como o povo israelita deveria fazer para adorá-lo. Não é diferente conosco. O Senhor Jesus deixou todo o modelo, aliás, deixou um modelo muito mais amplo, deixou um modelo perfeito. Ele é o exemplo perfeito de como nós devemos adorar o Pai, bendizer, adorar em espírito e em verdade. Não há espaço para improviso. Tudo deve ser realizado segundo a palavra de Deus ministrada naquele momento, ministrada a Moisés e transmitida ao povo de Israel. Para nós, ministrada por Jesus, pelos apóstolos e transmitido ao povo de Deus ao longo desses 2000 anos. Exatamente nesse ponto está uma questão fundamental. Igreja, nós queremos formar líderes melhores. Eu venho dizendo, não basta crescer em número, é preciso que nós façamos e sejamos aquilo que Deus deseja. Exatamente nesse ponto está o destaque, o ponto fundamental, o elemento fundamental para aquela pessoa que deseja seguir o discipulado cristão e se tornar um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Qual é o ponto, pastor? Você pergunta. O discípulo, a discípula, deve obedecer toda a palavra. Como diz um antigo hino, crer e observar. Tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O discípulo deve obedecer toda a palavra de Deus e viver segundo aquilo que foi orientado pelo Senhor, como eu mencionei no caso do perdão agora. É importante, irmão, irmã, compreender que a fidelidade no nosso relacionamento com Deus passa pela postura de fazer tudo o que foi mandado, do modo como foi mandado, no tempo em que foi mandado e detalhadamente cumprido segundo a especificidade de cada ordem do Senhor, de cada orientação do Senhor. Os irmãos improvisam, as irmãs improvisam. Ah, eu faço isso, mas não faço aquilo. Eu faço assim, mas não faço assado. Isso não serve para Deus, querido. Você não é Senhor para decidir o que vai fazer, ou quando vai fazer, ou como vai fazer. Você tem que gerar fruto de uma vida de comunhão com Deus. Esses frutos se revelam nos frutos do Espírito, no fruto do Espírito. se revela também no cumprimento da grande comissão e de tudo mais, eu não vou mencionar agora, de tudo mais que você vai encontrar na palavra do Senhor. Então é importante compreender agora, preste atenção, que fidelidade passa pela postura de fazer tudo o que foi mandado. Você faça o que foi mandado. Se você quer ser discípulo de Jesus, faça o que foi mandado. Do modo como foi mandado, ah, eu vou fazer discipulado, mas nós criamos um sistema, um novo sistema que dá certo. O povo gosta de dizer essa frase. Ah, está dando certo, está juntando pessoas. Não, não é para fazer segundo aquilo que dá certo, do ponto de vista do marketing, do ponto de vista do ajuntamento de pessoas. Tem muita coisa que dá certo e que não pertence à vontade de Deus, à palavra de Deus. É preciso fazer tudo o que foi mandado do modo como foi mandado. Mais ainda, no tempo em que foi mandado. Os campos estão prontos. Agora é a hora de você fazer o trabalho da colheita, realizar a grande comissão. Não dá para esperar daqui a 1 ano, 2 ou 10. Você não tem essa prerrogativa de esperar. Você não é senhor do tempo. Você não sabe se Jesus vai voltar daqui a um dia, uma semana, um mês, um ano, seis anos, 7 anos, você não sabe. E você não sabe se Deus vai te recolher também. É preciso que você faça agora. O tempo já foi ordenado, os campos estão prontos. E detalhadamente você deve cumprir a especificidade de cada ordenança. Concluindo, irmão, irmã, essa é a palavra que eu tenho para você hoje, pastoral. Não improvise. Não improvise, em nome de Jesus. Siga a palavra, obedeça a palavra. Viva segundo aquilo que Jesus orientou. Compreenda que fidelidade é fazer tudo o que foi mandado do modo como foi mandado. Tem gente que faz o que foi mandado, mas de outro modo, não serve. No tempo em que foi mandado. O tempo é agora. Detalhadamente cumprindo, seguindo a especificidade do como foi mandado. O discipulado em Jesus transforma as nossas vidas em festas fixas. Que nessa noite o Senhor esteja transformando a sua vida numa festa fixa. Abundante e eterna, marcada por um comprometimento voluntário, oferta voluntária da sua vida. Sua vida, tempo, dons, talentos, ministérios, recursos. Assim como ele se comprometeu voluntariamente a dar a vida por você, comprometa-se voluntariamente a dar a vida por ele, marcado por um comprometimento voluntário. Sua vida é uma festa fixa, marcado por um comprometimento voluntário com o reino de Deus. Mas isso requer obediência estrita àquilo que foi ensinado pelo Mestre Jesus. Viva conforme tudo o que o Senhor ordenou. Eu repito o hino e aqui encerro. Crer e observar ou obedecer tudo quanto ordenar. O fiel obedece o que Cristo mandar. Que Deus te abençoe e que você diga: ah, eu vou fazer voluntariamente isso que Jesus fez. Ele se comprometeu voluntariamente a dar vida por mim. Eu me comprometo voluntariamente a dar vida por ele, dar vida pelos irmãos, dar vida pelas pessoas que ainda não se encontraram com Jesus. Mas eu vou fazer o que ele mandou, do jeito que ele mandou, na hora que ele mandou. na forma que ele mandou. E o modelo tem que ser Jesus. É claro que eu estou lendo um texto do Antigo Testamento que diz respeito à comunidade israelita. Eu já falei de milênios atrás. Então, isso é um aspecto cerimonial, da lei cerimonial israelita de milênios atrás. Hoje eles fazem a reprodução em lembranças, em cerimônias que se parecem com isso, mas é óbvio que já não é mais da mesma maneira. O que nos cabe agora é seguir aquele que é o cumprimento pleno do Antigo Testamento, Jesus Cristo, e viver voluntariamente, assim como ele viveu, e fazer voluntariamente, assim como ele fez. Ele deu a vida, você dá a sua vida. Tá bem? Que Deus te abençoe poderosamente, eu tenho certeza. Que essa palavra está entrando como uma espada de dois gumes. Ela não voltará vazia. E eu sei que o Senhor está levantando discípulos e discípulas hoje. Aqui em Entre Folhas, no estado de Minas Gerais, no Brasil, nas nações. Ele está levantando discípulos agora para fazer o que ele fez do jeito que ele fez, para ser o que ele foi do jeito que ele foi, para fazer o que ele mandou do jeito que ele mandou. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a inspiração, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre as nações, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.